Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Não chego nem perto de te alcançar. E é por isso que eu sei. Não podemos combinar, mas não quero me afastar. Porque será que não consigo... E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e esse é um dos poucos animes que me fez lembrar de novela e eu não saí chorando e gritando. Entenda isso como você quiser. Exato. Né? E aqui é o Nerd Master e o nome desse anime é Meu Casamento Feliz, tá? Manda o Atashi no Shiawase na Kekon Papo. Puta que apariou, tá? A partir de agora, e da agora até, tô tá apagando isso aqui da pauta agora, o nome desse anime é Meu Casamento, não tem nada de My Happy Mariage, com a Tashi no Shiasi na Kekon, na puta que o pariou, tá? Tá bom, mano. Beleza. Se quiser, oh, bota na música de fundo. Pá, pá, pará, pá, pá, pá, pá, pá, pará, pá, pá. Depois dessa, não tem como ninguém ficar alheio ao tema deste episódio, que é o Atashi no Shiawase na Kekon, ou do português, Meu Casamento Feliz, do inglês, My Happy Marriage. E mais uma vez, de nada, ouvinte. Não, esse, assim, eu indiquei pro Nerd Master. Teu cu. Quem viu primeiro esta merda fui eu, tá? Eu lembro muito bem de ter te indicado. Ah, indicou depois de eu ter visto. Grande merda. E, como diz o pessoal lá do Melhores do Mundo, do MDM, Meu Casamento Feliz. Só por ter casamento não faz sentido ter a palavra feliz. Olha, isso é uma sacanagem, tá? Porque este anime aqui me representa, tá? Porque eu sou parte de um casamento feliz, sim, senhor. Tá? Tudo bem que a minha esposa não sonha com o futuro, podia prever o número da Mega Sena, mas daí tudo bem. Tá bom, né? Tá nem bom. Eu solto raio pelas mãos, mas tudo bem também. Ah, pra variar. E nem você é rico de doer, né, velho? De doer eu sou, tenho dor nas costas, dor na juntas, só não tenho mais do rico. É, mas aí é a parte do... Você, assim como eu, é da mesma, do mesmo time do Junta. Eu não como você não, rapaz, assim como eu. Junta eu tô... tudo e joga fora. Eu não como você não, rapaz, para com isso, tu tá longe. Nem eu como você, vamos lá. Esta primeira temporada tem 12 episódios e não tem episódio de recap. Ah, bem, pra quê, né? Não precisa, velho. Netflix meio que, assim, ele lança uma vez por semana, mas tá tudo tão bem fechadinho... que você lembra muito bem, obrigado, de todos os outros episódios assistidos, velho. De verdade. Fora o que tem um previously no comecinho de cada episódio. Tem, não? Tem. Pelo menos um recapzinho da última cena. Um recap da última cena, coisa de o quê? Um minutinho, não máximo? Mas enfim. Ele foi transmitido... antes que eu me esqueça e seja mal educado, este é o momento ficha técnica. Momento Jorge Pidja, tanana, que quase não teve vinheta, tanana. Tá bom. Vamos lá, ele foi transmitido entre 5 de julho e 20 de setembro de 2023 por Tokyo MX, Sun, KBS Kyoto, TV Aichi, né? Porque esse daí é japonês. ATX, BS11. Eu não acredito. Não, para. Ouvintes, eu não acredito. Ele leu com a pronúncia correta. Uma salva de palmas pra você, Meira. Bota uma salva de palmas pra você, Meira. Menino, você mereceu. Poxa, muito orgulho. Né, tipo, tive que colocar pronúncia em inglês, gastar um pouquinho meu inglês, né não? Né, eu já tava cansado de corrigir. Né, não? E pra variar aqui pra gente, em terras brasileiras, Netflix patrocina nós. Tá dobradinho, bonitinho. Dobradinho, muito bem dobradinho, com licença, tá? Dobras boa. Né, não? Ó, menino... A direção deste anime foi feita por Takehito Kubota, de outros animes como Dorohedoro. Olha, Dorohedoro, hein? Bom, hein? Sim, que ele foi visual storyboard de lá. Quando a segunda parte? Não sei. Já tem, né? Eu quero continuar conversando da galera lá dos fixeiros. A gente já tem a primeira temporada, sim. Tem que chamar a Dona Rita também, né? Sim, sem dúvida. Hajime Tenogal, ele foi storyboard. Hajime Tenogal é um anime bem interessante, é romance escolar, mas, pomba, você racha o bico, velho. É, Hajime Tenogal é um anime que se passa na Bahia, na família Costa. Ai, porra, eu sabia que ele ia vir com essa piada. Ou era na Grécia, na família Gadot. Qual você prefere? Eu prefiro a família Gadot, porra. Ah, então tá bom. Então ele tava na Grécia, na família Gadot, entendeu? Né? Vamos lá. E sabia que o Ibisco, onde ele foi diretor de episódio e diretor de unidade. Esse é aquele do Ibisco que é triste pra caralho, não? Sabia que o Ibisco é aquele que as coisas ocorrem na maioria do tempo ou no deserto. Ah, então não é não. É bem interessante, é bem legal. Ah, é Nadesco. Nadesco é que é triste pra caralho, é Nadesco. Não, não é Nadesco, é Bisco. É na Nadesco, não tem razão. Produzido por Square Enix, Glow Vision, Toys Factory... Pausa. Sabe por que é produzido pela Square Enix? É porque tem um jogo desse anime, entendeu? O jogo, inclusive, veio primeiro. Então, mas a questão... é que, como a fonte, eu vou adicionar a fonte, que é uma light novel, a Square Enix tem uma produtora, é uma... Sim, então, primeiro veio a light editora. Novel. Então, amor, primeiro veio a light novel, depois veio a novel jogo novel, tá? Que é sim. Um jogo. Aí depois veio o anime. Sim, é bem... Na verdade, veio. Primeiro a novel, depois o jogo, depois veio o mangá, que tem mangá, e aí sim veio o anime. Ah, tá, ok. Bom, voltando. Produzido por Square Enix, Glow Vision, Toys Factory, Miracle Buzz, Kadokawa e a Bandai Namco Music Live. Porra. Tudo como isso. Diria Papaco, porra, tudo isso. Pois é, mano. Foi produzido pelo estúdio Kinema Citrus. É de um... animes... Que é um estúdio cheio de vitamina C. Pois é, né? Né? Que piada. Azedinho, gostoso. Que piadinha azedinha, né? Vamos lá. De animes como Tate no Yusha no Nariagari, Vulgo. Que eu já sei que é o herói do escudo. Eu já sei. Tu não me pega mais nessa, não. Já sei que Tate no Yusha é herói do escudo. Graças a Deus, aprendeu. Made in Abyss... E Star Wars Visions. Quando? Vision? Vision é bom, hein? Vision é bom. Sei, caraca, Mari. Vision é bom, hein? Não é japonês, mas é bom, hein? Não é japonês, mas é bom. Star Wars Visions, inclusive, é a versão japonesa de uma animação de Star Wars, cara. Madhouse. Tem uma porrada de gente lá fazendo os animes na base do Guerra nas Estrelas, rapaz. Agora, quanto aos três animes que eu falei, Tate no Yusha tem a próxima parte que a gente vai fazer. Made in, na verdade, a primeira, né? A gente não fez ainda. Vamos lá. Made in Abyss, pretendo fazer, mas não sei quando. Ok. E Star Wars Vision, sem menos ainda. Então tá bom, mas gente. E o estúdio de dublagem foi o MGE Studios. E, inclusive, a gente viu no último episódio, né, de me fugiu agora, lindo. Dandedan? Sim. Nós já vimos a OMG Studios fazendo dublagens como o nosso último episódio de Dandadan. Inclusive, é o estúdio da Netflix. Dandadan. É isso aí. Ele fez, além de Dandadan, ele fez outros animes como Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Jorge, chega aqui, ó. Caiu aqui, ó. Caiu uma medalhinha aqui do tudo. Presta atenção aqui no negócio. Quer não, né? Quer não. Toca de medo, né? Me deu medinho, quer não. Tá bom. Come não consegue se comunicar. Quando? Sim, esse eu quero. Quando? Segunda temporada, por favor. Quando? Em um anime esfirra mais perto de você. Muito bem. É uma das minhas bichis. Não é só tua, não, né, corno? Vai tomar no curso também, tá? Tá bom. E Kakegurui? Kakegurui, quanto Kakegurui? Não enviei. Então ainda bom, meu gente. Então um beijo na tua mão. E ele, a dublagem dele foi dirigida pelo nosso querido, e queremos ele aqui, Felipe Drummond, neto do nosso querido Orlando Drummond. É, o neto do seu Orlando, isso aí. O anime tem de como duração 25 minutos por episódio, em média. Menino, mas rende. Tem vezes que nos episódios desses tu tá com o cu na mão e o bicho não acaba. Pois é, e tem alguns que vai rapidinho e quando você viu, você já tá na mão do cliffhanger. Né? A abertura é de Anata no Sobani, da cantora Riria. Fofim? Sim. E o encerramento é Vita Filosófica, do cantor Kashitaro Ito. E é claro que a versão do Miurajan, do Anata no Sobani, vai estar na abertura desse episódio. Vocês já ouviram, inclusive, né, ouvintes? Sim, o encerramento vai estar no final. É, exatamente. Que também tem no Miurajan nesse, né? Sim. Ah, que bom. Na verdade, não. É instrumental, né? Então foda-se. É, o encerramento eu tive que buscar instrumental pra não dar merda, né? Né? Bom, como outras mídias, além do jogo, que infelizmente eu não achei informação, então se o Nerdmaster achou informação, traga no final desta, por favor. Ah, é um joguinho de novel, que é daqueles que você... É como se fosse um jogo de relacionamento, vale nem a pena, só sai no Japão. Só sai no Japão. Não, caguei. Então, tá. Não, deixa. Cagado. Beleza. Nada, bom, o mangá foi lançado lá no Japão, no dia 12 de setembro de 2019. E o mangá aqui no Brasil vai ser lançado esse mês. Uhul! Entenda isso como março de 2025, na data atual da gravação deste episódio. Exato. A serialização do mangá é anual. Sai um volume completo por ano. Sério? Sim. Que raio! Autoria. Mas sai uma chaproca, então, né? Sai uma bíblia, né? Então, na verdade, não. Ele sai um tankobon normal, daqueles livrinhos de 100 páginas. Porra! Então, é porque demora muito pro ilustrador, o Rito Kosaka, ler toda a história e portar isso pra imagens. É complicado. Já que a Akumi, a Gitogi, ainda não terminou de escrever a história. E tinha que ser autora mulher, né? Porque a história é tão bonita. Então, vamos pegar mais dois exemplos de mulheres que fazem histórias fodas? Kimetsu no Yaiba. É. Demon Slayer é escrito por uma mulher. Claro. E Beastars, que tem a cabeça de galinha, né? Então, Beastars também é escrito por mulher. Você trouxe um terceiro aqui por acaso, né? E o Mahotsukai no Yome, que você chama de mago pedófilo. Mago pedófilo, mas por que é mago? Porra, a tradução tá lá, mago pedófilo. Tá lá escrito, porra. Ele também é escrito por uma mulher. Mas tu vê que tem mulher que é a favor da pedofilia. Cara, ela pesquisou pra caralho pra fazer essa obra, sem zoeira. Entenda isso como você quiser. Ai, porra. Vamos lá. A editora que publicou o mangá é da Square Enix, na revista Gangan Online. E aqui no Brasil o lançamento será pela Panini. Panini, primeiro, patrocina nós. Segundo, Panini, você quer me fuder, velho? Por quê? Porque eu vou ter que comprar. Não, ninguém tá te obrigando. É, mas a história é foda, velho. Ninguém tá pondo arma na tua cabeça. O cara bota Panini e você quer me fuder. Tá bom, cada um tem o fetiche que gosta, né? É, por aí. Bom, o Japão tem 5 volumes do mangá, enquanto o Brasil é o primeiro esse mês. Então tá bom. Tem a Light Novel, que compartilha do mesmo nome. Que bom, meu casamento. Tá escrito, inclusive, lá no Japão, assim, meu casamento... feliz, o povo até hoje não entendeu qual é o nome do negócio. Foi lançado lá no Japão no dia 15 de janeiro de 2019. Infelizmente não foi lançado aqui. Quem é que lança novel aqui no Brasil? A New Pop. Ah, é verdade. New Pop lança muitas novels, cara. Ah, tá bom. Bom, foi escrita pela Akumi Agitoge. Por isso que ela é acreditada no mangá como escritora, né? É uma nova, inclusive, aniversariante, né? Sim. É só uma vez por ano. Aham. A primeira editora que foi publicada foi uma plataforma online lá no Japão, chamada Shosetsuka Ninaro, que, nossa, ela publicou uma porrada de novels que viraram animes depois, cara. É incrível isso. Tipo Konosuba. Sim. E depois ela foi publicada pelo selo Fujimi Shobo. Que bom. Lá no Japão tem 9 volumes da novel. E novamente não tem aqui no Brasil. Quer, né? Tem um OVA cujo nome no original é Watashi no Shiawase na Kekkon, Watashi no Shiawase no Katachi. Do inglês, My Happy Marriage, The Shape of My Happiness. O nome verdadeiro, que é Meu Casamento Feliz, A Forma da Minha Felicidade. Obrigado pela tradução direta. De nada. Ele na verdade, ele foi lançado... Só que não, eles não trocaram o título lá na Netflix, infelizmente. Eles só colocaram como episódio 13. Ah, esse aqui é o episódio 13 lá, é? Ah, pois é. Pelo menos ele tá nublado. Ele tem o tamanho de um episódio, só que ele é só que é o OVA. Ah, então tá. Foi lançado lá no Japão no dia 15 de janeiro de 2024. E aqui no Brasil, através da Netflix de novo patrocina nós. Muito bom. No dia 22 de novembro de 2024. Então. Ou seja, não faz nem muito tempo. Não. Foi produzido pelas mesmas empresas do anime, foi desenvolvido pelo mesmo estúdio do anime e tem 25 minutos de duração. Ou seja, por isso que muita gente acha que a primeira temporada teve 13 episódios e não 12. Então tá. Inclusive, ele está na Netflix dubladinho, direitinho, como o 13º episódio do anime. Eles nem diferenciaram isso, mas beleza. Ouvinte, não reclama, podia ser um recap. Podia, né? Então não reclama. Mas, enfim, vamos lá. E temos um live action. Tem live action disso, é? Então tá. Sim! Inclusive é o mesmo nome. Não! Jura? Podia ser nome diferente, né, porra? Uau! Foi lançado lá no Japão no dia 17 de março de 2023, transmitido no mesmo dia. Produzido pela Spade & Co. Olha! E foi filmado e roteirizado pelo estúdio da Toho. Olha só. É um filme que tem 115 minutos. Vulgo 1 hora e 55 minutos. Então tá bom, é um bom filme. É um belo filme. Filmão. Sim, quem quiser ver todo o casting e todo o restante, eu vou deixar a lista com os créditos de atores e tudo mais no post deste episódio. Até porque eu coloquei na pauta o link do IMDb. E agora, para delírio de alguns, para tristeza de outros, e para quem não liga porra nenhuma, Nerdmaster brilha. Eu brilho alegria de um, tristeza de outro, e pros outros que não estão cagando litro, vamos lá, então, né? Buah! Olha nós aqui. Então tá. Querido senhor ouvinte que vai se casar, né? Tô falando especificamente pros que estão de noivo, tá? Então tamo lá, Meu Casamento Feliz. O engraçado nesse anime é que o nome é Meu Casamento Feliz, sendo que a menina nem casou ainda. Da porra do cara, que eles não são casados. Tá? Sim, não são. Ainda não, só devia ser Meu Noivado Feliz, não Meu Casamento Feliz, né? Mas tá, foda-se. Então, mas aí a história em questão, ela vai levar como a menina se casou e como tudo ficou no meio, né? É, ou seja, vai virar um One Piece do casamento dessa menina, né? Mas tá. Ai, porra, vamos lá. Então tá, se os senhores, vossas insolências, resolveram assistir, ouvir, permanecer, prestigiar este belo podcast antes de ver a porra da primeira temporada, nem aos 13, é só os 12, tá? A gente não vai nem comentar o OVA neste episódio, entendeu? Então, os senhores façam-me o favor de tomar no meio do olho do seu cudo. Musga! Ninguém viu essa piada chegando, né? Né? Então tá. Vamos lá. Dessa vez quem vai trazer a trama sou eu. Ah, é? Então manda aí! Numa versão alternativa da era Taishou, em que espíritos e magias são reais, mas independente... Matinho Jorge, que era Taishou? Vamos lá. Era Taishou é uma das eras das dinastias japonesas, uma vez que lá no Japão eles são divididos em eras conforme o imperador que está vigente. Então tá então, segue. Vamos lá. Miyu Saimori, nascida sem um talento sobrenatural, é forçada em servidão por sua madrasta abusiva. Cara, dá raiva dessa filha da puta no começo do anime. Porra! Quando ela finalmente chega à idade de se casar, entretanto, suas esperanças de ser levada a uma nova vida caíram quando ela descobre a identidade de seu noivo, Kyoka Kudo, um comandante aparentemente tão frio e cruel que suas noivas anteriores fugiram 3 dias depois de seus noivados. É que é pra tu entender, o cara chega com o Kyoka Kudo, né? O cara tá meio perigoso, né? Como é que a gente vai entrar com o cracudo assim? De cara na conversa. Não dá certo, né? Beleza. Sem um lar para voltar, Miu aceita seu destino e logo descobre que seu candidato a marido é qualquer coisa menos o monstro que ela acreditava ser. É porque então... também, vamos ser sinceros, que quem botava pilha errada na Miu era a porra da irmã loura ridícula dela? Ah, por aí, né? Enquanto abrem seus corações um para o outro, ambos descobrem um no outro a chance de encontrar o amor verdadeiro e a felicidade. Oh, que bonitinho! E esse foi realmente o momento Jorge Pidja, tanana, porque ele pegou na Wikipedia, tanana. Pra variar, né? E agora... nós vamos partir para a... Não, você não sabe, cara. A Wikipédia em inglês, ele é simplesmente absurdo no conteúdo de anime, velho. Eu sei. Você acha que eu não sei? Eu sei. Bom, agora vamos começando a falar dela, Miyu Saimori. Vou te contar um negócio não, cara. Ô, menina, passou essa tal da Miu, tá? Saca complexo de Cinderela, gata borralheira? Bota um dobro, porque nem a família da filha da puta gosta dela. Puta que pariu. É foda, nem o filho de uma puta do pai dela gosta dela. Cara. Vai tomar no meio do tudo desse povo todo, cara. Sim, sem dúvida. Essa eu posso... Eu posso dizer que esta personagem realmente comeu o pão que o diabo amassou. Né, sendo o diabo a irmã loura escrota dela. Porra, a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas assim, a despeito de toda... A despeito de toda... Tudo que ela sofreu, é um doce de menina, velho. É aquela história da camponesa simples, de bom coração, que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Então é isso. Isso é. Não é à toa, não. Não tô sacaneando, não, cara. É gata borralheira mesmo. É Cinderela na conversa. É Branca de Neve. É quanto mais escorraçada, mais boazinha fica a menina. É, a ideia é essa mesmo, tá? Mas aí o povo descobre que ela tem, sim, poderes paranormais e poderes fodas para caralho. Aí todo mundo fala: ih, fudeu, deixamos na mão de quem não devia. Ah! Pois é, né? A Mio aparentemente não tem poderes psíquicos, né? Ou poderes mágicos ou coisa do gênero. Ah, psíquico, psíquico. Tem porra de magia, não, nas caralho. É, mas, poder, cara, psiônico. Cara, eu digo uma coisa. O poder da Mio é só um dos mais OPs que eu já vi no mundo dos animes, velho. Que raio, né? Simples crequeralho. Assim. Crequeralho. Então, e como é... E se você está vendo essa live no YouTube ou depois a gravação que fica no canal do Anime Pré, você está vendo que a Mio é uma menina muito kawaii! Né? Bom, avisando aos ouvintes e a quem estiver acompanhando no YouTube, o chat da live... Ele não, ele não está desativado, ele só está não, oculto. Viu? É o Will que falou que o celular dele tá de sacanagem com a cara dele. Pois é. Ah, Will, bom, porra, compra um celular decente, vai, toma banho também. Vamos lá. Voltando aqui pra pauta. A voz da Mio lá no Japão é da Reina Ueda. Que, entre outras personagens, ela fez a Kanaotsu Yuri de Kimetsu no Yaiba. É, ou seja, a senhora com o menino, né? Quase isso, velho. Porque... Não, é a futura senhora bom menino. Porque todo mundo shippa os dois, velho. É incrível isso. Mas não tem uma história que se passa no futuro que eles casaram mesmo? Não. Um troço desse não tem? Não, o que foi? Ah, mas eu shippo eles, foda-se. Não, mas você e metade da internet, né, velho? É a senhora bom menino. É isso aí mesmo. Olha lá, eu tava falando com o Will no nosso grupo do Zap. Ele tem um papel de parede do celular de Meu Casamento Feliz, velho. É da hora. Inclusive, é uma foto do Kudo e da Mio embaixo de um ramo de... É daquela árvore lá que é ligada aos casais. É da hora. Will, meu filho. Tu tem mesmo foto do cu dos outros assim, né? Eu não achava que tu tinha esse tipo de gosto. E outra coisa. Deu pra ver bem qual é o celular dele na foto, velho. Que realmente bom. Antiguinho, velho. Que bom. Então vai. Vamos que lá. Mais fez Dona Ueda? Ela fez a Toi Kajizume no Yuno, de Ishura, da segunda temporada. Ishura tá da hora pra caralho. E que bom. Em um Anime Sphere mais perto de você. Você falou, né? Aliás, ô corno, quando é que a gente faz o resto do Kimetsu? É, vai ser em breve, só não sei quando. Ah, tá. O que ele não quer, ele não sabe, né? É assim mesmo. Não, eu quero fazer Kimetsu no Yaiba, Só fica meio complicado, né? Encaixar que tá o ano tá quase completo agora. Aham. E a Cha Ha-in, de Solo Leveling. O Solo Leveling é bom pra caralho. Eu li todo o mangá. Que bom. E a primeira temporada foi bem adaptada, a segunda o pessoal tá metendo pau. Ah, mas faz só a primeira, a gente não quer fazer tudo, uai. Não precisa fazer tudo. E a voz brasileira da Mio é de Hannah Butel. Acredite se quiser, ela é brasileira, Hannah Butel. Sim, pois é, ela é brasileira. Entre outros personagens, ela fez Rebecca Blue Garden de Eden Zero. Quando? Ei, mano, ia ser mais perto de você. Eu acho que é mentira que eu não consigo na pauta, não, mas é uma das minhas bichices, vamos lá. Então tá, foi. Hannah England, de Little Witch Academia. Que é a filha da puta da história do Little Witch Academia. Eu sei porque eu vi Little Witch Academia. Pois é, e eu não vi quando vim. É, fazia o quê? E Hitomi Tadano, de Komi não consegue se comunicar. Ou seja, a irmãzinha, né, do Tadano, né? A Tadaninha. É a Tadaninha que é mais esperta que o irmão dela, né? Muito bem. Porra, muito mais, e, cara. E você não vai escapar, não, o corno. Quando a segunda temporada... Ei, maninha, você é mais perto de você. Esse eu sei porque eu botei na pauta. Esse eu sei que tá lá. Esse eu sei. Tá. Agora uma mensagem do Will. Uma mensagem do Will. Manda uma mensagem. Ele mandou, do Will. Nerd Master, aceito celulares melhores de presente. Olha que eu devo ter um aqui sobrando. Eu vou ver se eu tenho um sobrando e te mando, tá, bebê? Não te prometo, não, mas eu acho que eu devo ter um sobrando aqui na gaveta, tá? Se eu arrumar, eu te mando, tá, bebê? Agora, a segunda parte deste casal. Né? Vamos falar agora. Kudo. É, vamos falar do Kudo, né? Então, vocês, todo mundo sabe que tem que cuidar do Kudo, que cuidar do Kudo é muito higiênico, inclusive, mas o que o Oka é muito filho da puta, porque ele é um cracudo, né? O que o cracudo, você escolhe, o que você prefere? Você prefere que eu faça piada de cunho sexual ou drogado? Escolhe uma. Nenhuma das duas! É a terceira opção! Não te dei a terceira opção. Ou é o cracudo ou é o cudo. O que você prefere? Nenhum dos dois! Então foda-se. Vou fazer os dois só porque eu quero. Não, aí o cara, o Kyoka, né? O Kyoka, que o sobrenome é Kudo, né? Porque, no caso, eles não colocaram japonesados no nome do filho dos caras aqui, que seria Kuko. Kudo Kyoda? Cara, se fosse Kudo Kyoda, puta que pariu, aí que a piada tava pronta. Caralho, o Kudo Kyoda. É, o jeito nossa, com que se lê o nome... Nossa, agora que eu percebi que a piada tava pronta e eu não tinha visto ela ainda. Malvado. Pois tá bom. É, se você lê o nome do personagem, como se lê no Japão, é Kudo Kyoka. Então tá bom, o do Kudo Kyoka, que a partir de agora eu só chamo ele assim... O cu do Kyoda é um cu bonito, é um cu bem trabalhado, é um cu bem trabalhado, que ele faz exercício, ele é um menino saudável, entendeu? É um cu bonito, a gente nunca viu ele ao vivo, né? Mas pelo menos parece, no uniforme ele tem um cuzinho bonito, né? Ele é coronel, né, no exército, né? Sim, ele é coronel do exército imperial. E... coronel na parte da galera que usa poder psíquico pra enfrentar demônio, enfrentar fantasma, enfrentar problemas especiais. É isso daí. Sim. O que tu acha do cu do Kyoda? Não vai nem se aguentar de dar risada, né? Vamos lá. Seguinte. O Kudo-san... vai ficar pior ainda. Mas tu trocou pra Sam, o nome dele agora é Sam, não é Kyoka, não? É o cu do Kyoda. É o cu do Kyoka, porra. Tadinho do Kyoka. O cara, assim, eles, ao analisar a personalidade da personagem, eles acharam que era frio e sem sentimentos. Na verdade, ele não queria um casamento empurrado. Ele queria gostar das noivas. Frio ele é. Tá. Na verdade, não é frio, na verdade, com todo mundo, mas com quem ele quer, ele é uma geladeira. Então, peraí, ele não é frio, ele é racional, é diferente. É, com a mãe, então, puta que pariu, mas a mãe a gente só conhece depois, então deixa. A mãe só entra na segunda temporada. É, deixa a mãe pra lá. E assim... Mas quem fez no Japão... Ele... Seu cu do Kyoda... Peraí... Ai, caralho, me deixa falar do homem. A única coisa que é interessante é que, assim, ele é super carinhoso com quem merece. É, às vezes com quem não merece também, que ele é carinhoso com a irmã. Não, mas a irmã só trola ele, é diferente. A irmã sacaneia muito ele, cara. Puta que pariu. A mãe pois sacaneia. É. A irmã agora... sacaneia ele pra caralho. Bom, é. Lá no Japão, quem faz a voz do seu cu do Kyoda é o seu Kaito Ishikawa, que, segundo minha pesquisa, seu Jorge, ele é galão de dorama, tá? Olha só. Menino galão de dorama. Ele não é só galão de dorama, ele tem umas boas participação de dublagem de anime também, mas o menino Sim. também aparece muito em dorama, tá? Ele, entre outras pessoas, fez um cara que a gente já falou, que é o Titi! Do Dan Dan Dan. Eu sabia que você ia mandar essa piada, eu coloquei de propósito. Não, mas tu botou, eu sabia que tu botou. Tu botou, eu falei, não, ele vai querer que eu faça o Didi. Então, o Didi, do Dan Dan Dan, né? O Naofumi Iwatani, do Herói do Escudo. E o Tenya Iida, do Ingenium lá do Boku no Hero Academia. Então, vamos lá. Dan Dan Dan já foi, a gente tem que esperar. Aliás, foi anunciada já para esse ano agora a segunda temporada do Pois é, Dan Dan Dan Dan, tá? Nós falamos no episódio 239 isso. Yeah, Dan Dan já vai vir, Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, Dan Dan Dan, é isso aí, viu? É, quando, Tadenoyusha? Em uma anúncia mais perto de você. Não vi isso na pauta não, mas vou acreditar nele. E Boku no Hero Parte 2? Essa eu não vi. É, já não tinha, né, mas tá bom. E aqui no Brasil, quem deu a voz pro cu do Kyoda, né, a voz bem possante, inclusive, não é só o Ace Ventura que fala com o cu, tem outra pessoa aqui também que fala com o cu, que é o seu Felipe Drummond. Quer dizer, o cara, além de ser o diretor da dublagem, ele também dublou o cu do Kyoda. Olha só que responsabilidade. Né? Entre outros personagens, o neto do seu Orlando fez também o Chique Grambel de Eden Zero, Quandio. Eu já falei que é em um anime ser mais perto que você, ou falei no ensino? Então tá bom. Falhou. Então tá bom. Aí o Makoto Katai, cara, esse personagem eu tô muito esperando pra falar dele, porque ele só aparece agora na segunda temporada da Komi. Rapaz, o Katai é muito maneiro, cara. O Katai me fez rir muito, cara. Puta agora que pariu. Agora me diz uma coisa, Nerdmaster. Ah. O Katai não faz lembrar muito o cara lá do Goku Shufudo? Porra! Caralho! Pra caralho! Nossa senhora! Mamãe do céu! Né? E também fez, além desses dois, o Juichi de Tengoku, Daimakyo ou Ilusão Celestial, não faço ideia de que porra é. Mano, esse daqui é da hora. Ele meio que é um anime que ele alterna entre uma visão de uma colônia super, super futurista e que é, aparentemente é uma prisão para seres criados em laboratório. E do outro lado... Uma terra pós-apocalíptica em que um casal navega pela terra em busca de informações do que aconteceu em uma determinada catástrofe. Ah, que bom. É muito bom, cara. Então tá. Segue. E agora nós vamos falar dela, a pessoa que mais ajudou a Mio enquanto estava na casa do Kudo. Ela é ninguém mais, ninguém menos que a Yuri. Cara, a Yuri é tão fofinha, veinha, sempre bonitinha. Oh, a vontade de dar uma base nela. Mano, imagina uma senhora assim de cerca de seus 50, 60 anos que tá lá na casa do escudo como governanta. Chefe dos empregados, governando, essas coisas. Ou seja, mas ela é quem mais ajudou a Milho quando ela mais estava sentindo que a porra toda tinha ido pro brejo. Cara, e falando de trope, né, de anime, é aquela veinha esperta pra caralho, que sabe mais que todo mundo na porra da casa inteira, sabe da vida do mestre com tudo, e o mestre não sabe porra nenhuma. Então, é a Yurie. Então, a Yurie, imagina a pessoa que conhece... Assim, imagina uma pessoa que te conhece desde que você nasceu. É que, na prática, a Yurie literalmente cuidou do Kudo, né? Porque ela que criou o Kudo, porque a porra da mãe dele não quis porra nenhuma com ele, né? Pois é, esse é o ponto. Então, ela conhece mais o Kyoka do que propriamente a mãe dele. Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que ela conhece muito mais o Kudo. Tá bom. A voz dela no Japão é de Roku Kuwashima. Entre outras personagens, ela fez a Leano de Beastars. Então, Pota, agora é a minha vez de bichice, né? Você tem as bichices por papel inteiro? Tá, agora é a minha vez. Você sabe quem é Leano? Quem? É a mãe do Legoski. Olha só! É, a mãe do Legoski. A mãe do Legoski, ela só aparece agora, vamos dizer, na segunda barra terceira temporada do Beastar, e só nas lembranças, porque ela morreu. Aí pergunta pra mim por que ela morreu. Peraí, eu só não lembrava dela porque tipo, foi um episódio muito específico que ela apareceu nas lembranças. Ela apareceu em mais episódios, mas era só nas lembranças do Legoshi. Do Legoshi, né? Sim. Mas você lembra por que ela morreu? Não, não lembro. Porque ela era híbrido de lobo com um dragão de Komodo, porque o avô do Legoshi, que aparece também, é dragão de Komodo. Nossa! É, e a avó da... No caso, a avó do Legoshi era loba. Entendi. Ela tinha, inclusive, uma parada de rasgar a pele, tinha pele de jacaré por baixo, cara, era muito esquisito. A história dela triste. Nossa, da Leano. Puta, tadinha da Leano. Que coisa. Bom, enfim. Continuando. Mas quando? Inclusive essa Beastars, temporada mesmo? A primeira temporada. Ai, o anime se fez mais perto de você. A gente não vai falar da Leano ainda não, tá? Mas tá bom. É, mas já consegue falar do Legoshi. É, isso aí. Agora as outras personagens que a Roku Kuwashima fez. A Soifon, de Bleach, a Guerra dos Mil Anos. De Alvejante... A Guerra dos Mil Anos. O cara não aprende a porra do nome correto do anime, caralho. E a Neon Kaido, que é uma personagem de uma personagem de um anime dentro do anime. É incrível isso. Ela é a Neon Kaido de Sono Bisque Doll, Wakoi Osuru, minha adorável cosplayer. Minha adorável. Acredite se quiser, senhor ouvinte, fizeram um anime de cosplayer. Ah, e sim, eu já vi essa porra, e eu pergunto pro Jorge, quando? Ei, meu anime se fica mais perto de você. Esse eu sei que tem, eu sei, eu já tô me incluindo, inclusive, nessa conversa. É, porque é uma das minhas bichices. É. Mas aqui no Brasil, quem fez a voz da veinha? Aqui no Brasil, a voz da Yurie é de Marise Mota. Ela fez, entre outras personagens, a Sawa de Samurai Champloo. É isso aí, quando faremos esse e o Creme Rins? Então, esse é Nangê. Nangê, né? Então tá bom, hein, gente. Tereza Rapual. Ele não sabe que lavar cabelo, né? A Tereza Rapual, a freira veinha de Black Clover. Sim, a gente já falou dela, que senta porrada no viado do Ashton. Exatamente. E em questão da primeira parte de Black Clover... Partindo da solução que eu tomei depois da gravação de Dandadan. Hein, onde me esfiar mais perto de você? Depois que eu insisti tanto, né? É. É uma das minhas bichices, mas eu demorei pra colocar de pau. Vamos lá. E a Camélia, de Mahoutsukai no Yome. Também conhecido como o Mago Pedófilo. Mas tem que traduzir, os caras não traduzem a porra dos animes, caralho. Se é pra traduzir, então, é o mago, a noiva do mago ancião. É, não é porra nenhuma, não. É o mago pedófilo, porque todo mundo conhece essa porra dessa história. É aquele viado, aquele mago, cabeça de boi zebu, de crânio de boi zebu, que quis casar com a menina menor de idade. Isso se chama pedofilia. Ela foi comprada como uma escrava, mas isso... Mas gente... era menor de idade! Foda-se! Isso a gente vai deixar pra quando a gente fizer o episódio sobre. A Rita vai me odiar tanto nesse episódio, porque eu sei que ela gosta do Baron de Sukai. Né? Pra variar. Ah, foda-se, né? Tá bom, agora, vamos lá. Agora, vamos falar dos antagonista, né? Secundário antagonista, é isso aí. Vamos falar do primeiro filho da puta. Primeiro filho da puta, né? Que é o... Que eu diria, ele pode ser filho da puta, né? Ele pode ser filho da puta porque ele não é pai da puta. Ele é pai de uma puta, mas não da outra puta, que a outra não é puta. Que a minha não é puta, mas a outra é puta. Então ele é ao mesmo tempo filho da puta e pai da puta. Né? Que é o Shinichi. Shinichi Saimori. Shinichi Saimori. Filhinho de uma égua. Bicho chato da porra, interesseiro do caralho. Ele só casou com a mãe da Mio porque ela tinha uma linhagem de poderes extremamente fortes relacionados aos sonhos. Que por acaso é o poder da Mio. Todo mundo pensa que ela não tinha poderes, mas isso é revelado próximos aos últimos episódios desta temporada. É porque os poderes só se manifestam pra quem merece. Mano, mano, que vontade que deu de sentar a porrada neste filho de uma puta. Mas não é? Mas o Kudo bateu. O Kudo bateu nele. O Kudo bateu nele. Tipo, ele se vingou pela gente. É, a gente se sentiu vingado. Pronto, o Kudo bateu nele. Deu um menino, a cena da muqueta que o Kudo deu nele. Nossa, foi linda, velho. Quase tão gostosa quanto o soco no Terumbito. Sim. Mas quem fez a voz deste filho da puta no Japão, ó Jorge? Lá no Japão, a voz dele é de Hiroshi Yanaka. Olha lá, o Will dizendo que ele só é covarde. Desculpa. Quem bate mulher é muito mais do que só covarde. É não, Will, leva a mão não. Vamos botar com os nomes corretos. É filho da puta. Sim. É? Então tá bom, pronto. É filho da puta. Mas depois, na segunda temporada, a gente descobre um negócio sobre ele. Deixa pra segunda. Deixa pra segunda. Nossa senhora, vamos lá. E esse Hiroshi Yanaka, ele é especialista em filhos da puta. Eu tô vendo? Nossa, como eu tô vendo! Ele fez, além do pai da Mio, ele fez o Edmaris Falmucci, de Tensei Chitara Slime da Taken, inclusive... Tremendo, tremendo filho da puta. Sim. Muito. E quando? Pera só um instantinho. O Will tá defendendo o pai da Mio, dizendo que ele é só um covarde que se deixou ser dominado pela segunda esposa e pela filha. Ok, eu concordo, mas... Quando um não quer, dois não briga. Cara, mas também o que ele fez com a mãe da Mio, tomar no meio do... Não, ele é filho da puta e foda-se. Não, ele é filho da puta, cara. Só pelo que ele fez com a mãe da Mio, vai tomar no cu, cara. E respondendo a sua pergunta, Nerdmaster, em um anime esfia mais perto de você. É, slime da Taken, muita gente. É uma das minhas bichinhas. Anime da Poring. Quem mais? Que outros filhos da puta fez o seu Yanaka? O Puppeteer, que é de Metallic Rouge. Esse puta, muito filho da puta. Muito filho da puta. Ele é mais filho da puta do que o pai da Mio e o Edmaris Falmucci juntos. Né? Nossa, o Puppeteer é muito filho da puta. Aí tá aí. Mas o maior filho da puta você ainda guardou, né? Que é o último, não, né? Não, o Rei Lloyd, que é o último, esse surpreendentemente não é filho da puta. Ah, então tá bom, pensei que ele era também. É do anime Tiuma Hono Machigata Tsukaita. Tsukaikata, não conheço. Esse daqui é basicamente o jeito errado de usar magia de cura. Então tá bom. Ok. A, assista e você vai entender. Ok! E aqui no Brasil, quem fez a voz do filho da puta? Foi o Mauro Horta. Que eu vou te contar um negócio não, hein? Ele também é um outro bom filho da puta, fazedor de filhos da puta, tá? Né? Ele fez, entre outros personagens, o Subaru Mimasaka, de Shokugeki no Soma. O imitador filho da puta. Sim. O e Cláudio. quando o segundo prato, que inclusive aparece esse filho da puta? Então, ainda não enviei. Ainda é bom, mas enviei. O Blood, de o Paladino das Terras Distantes, The Faraway Paladin. Que é o nosso querido esqueleto. Esse não é filho da puta. Não, né? Esse daqui é um cara super Master Blaster gente fina. É da hora, é da hora, é da hora. Ele embebeda a criança pra ver a mãe pelada? Embebeda. Mas não faz dele um filho da puta por causa disso. É só um pouco, né? É tarado, safado. Filho da puta, não. É tarado, safado, canalha. Ah, mas imagina isso num guerreiro meio bárbaro. Né? É. E esqueleto ainda por cima. É. Ele não mudou nada depois que morreu. Né? E o Apollodorus, de Termae Romae Novae. E esse é um... Não é tão filho da puta, que ele é o mestre do Maximus, né? Do cara do esse eu já não conheço. Que eu não assisti. Aliás, seu corno, quando é que você vai assistir Termae Romae Novae, que eu já te indiquei pra gente fazer no Animesfera, hein, seu corno? Eu vou assistir, só não sei quando. Seu corno, só tem uma temporada, corno. Posso te dizer uma coisa? Tem um que eu vou assistir antes e que você vai me desculpar por isso. Backstreet Goku Dolls. Ah, sim, Goku Dolls, tá bom. Agora você me desculpa. Tá perdoado. Então, beleza. Mas aí, falando em gente filha da puta, né? Tem outra parte do casal filhos da puta, né? Da família Saimori, que é a tal da Kanoko, que é a filha da puta da madrasta da Kyo. Ela não é a mãe da Kyo. Ela não é a mãe da Mio. Ela não é a mãe da Mio, ela é a madrasta, porque a mãe da Mio morreu. A gente descobre isso, inclusive, nessa primeira temporada, morreu depois da Mio ter nascido. Tá? E ninguém me tira que foi por culpa desta filha da puta da Kanoko. Então, eu já acho que é por causa do pai da Mio. Também. Porque eu acredito que ele tenha explorado os poderes da mãe da Mio a rodo. Também. Mas aí, a madrasta da Mio é o estilo madrasta da Cinderela, saca? Aquela besta metida ricona e que na verdade não é rica porra nenhuma, é só metida besta. Pois é. Ah, gente, tudo bem que a família da Saimor é família rica, mas não é tão rica, né? Mas foda-se. É naquelas, né, cara? Tipo, eles têm um pouco de posses, são uma família relativamente influente, eram até o final dessa primeira temporada, né? Aham. Mas assim, eles queriam consolidar a presença deles no Palácio Imperial, por isso que o pai da Mio casou com a mãe da Mio e teve a Mio pra tentar consolidar os poderes. Só que como a Mio aparentemente nasceu sem os poderes, ele se fudeu. Puta, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Tá, lá no Japão, quem fez a filha da puta da Kanoko foi Dona Kana Ueda. Olha, Dona Kana Ueda. Teve uma outra Ueda mais pra frente, não teve uma outra Ueda antes, não? A Reina Ueda, que é da Mio. Será que a Reina e a Kana são parentes? Então, não sei dizer. Vou pesquisar isso, cara. É muita coincidência. Ah, tá bom, vamos lá. Pode ser parente. A tal da Kana, que deve adorar uma cachaça, fez, entre outros personagens, Anastácia Rochin, da terceira temporada do ReZero. Tá? Eu não vou falar esse nome todo, foda-se. ReZero, Kara, Radmeiro, Isekai, Seikatsu. Foda-se. Também fez a Rin Tusaka de Fate Stay Night. Muito bom. Sim. E acaba dando a voz a todas as variantes de todos os animes de Fate. Tá bom, ok. Sim. Ela acaba dando a voz pra todas as variantes da Rin ao longo de todos os animes de Fate. Isso daí é interessante, papo. Ok, gostei. Muito obrigado por essa informação. E a Undine de Black Clover. Então vamos lá. A Undine. ReZero. Peraí. Ai, vai... A Undine, ela é o espírito da água da Rainha de Copas. Aham. É, esqueci que é bichíssimo. Deixa eu tá fazer bom. A minha vez, porra. Ok, posso? Dá licença? Por favor. ReZero quando? Acho que a primeira temporada chega esse ano ainda. Ah, que bom. É Fate? Fate eu não faço ideia. Tá bom. Ok. E Black Clover? De novo, em um anime mais perto de você. Aham. Tá bom. E aqui no Brasil, quem fez deu voz pra esta filha da puta... foi a dona Sabrina Miragaia. Olha, que entre outros personagens fez a Juri Savai de iShield 21. Não faço ideia de que porra é essa. Eu já ouvi falar bastante, mas eu não conheço a sinopse, então não posso falar nada disso. Então foda-se. A Ran Shishigaki de Sete Sementes. Eu também eu não conheço a sinopse deste anime, então fica pelo mesmo. É Seven Seeds, caso você esteja entendendo por que eu falei Sete Sementes, tá? Sim. E a Minako de The Art 5 Bio Debate. O jeito certo de ler é The Art Go Bio Debate. Foda-se. Mas eu também não conheço a história, então fica pelo mesmo. Então, mais um motivo pra eu dizer... foda-se! Aí o Will tem uma opinião a respeito opinião. Da dona Kanoko Saimori. Megera! Megera! Piranha! É um peixe voraz do São Francisco. Não. É do São Francisco. Não. E agora, pra terminar o elenco de Gentis Filhas da Puta... porra! Nós vamos falar da Kaia Saimori, a meia-irmã da Mio. Meia-irmã, loura, burra. Bota a foto dela aqui, ó, Jorge. Né, eu quase ia esquecendo. Olha, a cara... não, mas olha a cara de filha da puta que ela tem, cara. Não dá pra... Não dá vontade de dar um murro na cara de uma desgraçada dessa, cara? Patricinha de Beverly Hills mandou um abraço. Pra começo de conversa, loura no Japão já é pra bater a porrada, né? Porque loura no Japão é tingida. Ninguém lasce louro nessa merda desse país. Vai tomar no cu. Pois é. Tá? Uma cultura inútil pro pessoal saber, as pessoas louras, em sua grande e esmagadora maioria, nascem nos países nórdicos e na Inglaterra. Né? Mas também nasce nas farmácias, é muito comum. Ver não, mas aí nascer nas farmácias é século XX, né, filho? Mas nasce nas farmácias. Tem muito, como é que se diz? Não é farmacêutico, não, é boticário. Tem muito sim. Boticário aí que dá pra... Mas assim, pensa numa filha da puta invejosa. Agora triplica. Essa é a Kaia. Cara, eu tô fazendo toda hora a comparação com a Cinderela, não é à toa, não. Aqui são a porra das duas irmãs da Cinderela, sabe? Combinadas. Pra elas tem tudo, pra Cinderela não tem nada, né? Elas são as tudo pode, tudo quer, enquanto a Cinderela come resto. Não, é a mesma merda, A família dos Saimori é tão filha da puta, mas é tão filha da puta... que a Mio, desde que nasceu e desde que fez a primeira experimento lá de teste de poder psiônico e não ganhou, ela deixou de ser filha e passou a ser empregada. Sim. Meu Casamento não é um bando Feliz de filhos... é basicamente uma releitura no período Taisho de Cinderela. É Cinderela com os poderes no Japão Taisho. Sim. Então tá. E temos mais uma opinião do Will a respeito da Kaia. Filha de narcisista e meia. De fato. Ou como diria, já que o pai e a mãe são filhos da puta, essa aqui é a neta da puta. Gostei, valeu. Mas não é? Se os dois anteriores são os filhos da puta, essa aqui é a neta da puta. Porque a puta, muito no caso, bem. É a avó. A voz da Kaya Saimori lá no Japão é de Ayane Sakura, que entre outras personagens fez a Aira Shiratori de Dandadan. Ou seja, é outra, né? Outra filha da puta, né? Fez a Shoutan. A gente ama a Aira, ama, mas ela não é escrota pra caralho. Pois é. A Shoutan Lu de Sakamoto Days. A Lu, rapaz, quanto Sakamoto? Seu Sakamoto. Não, espera seu Sakamoto terminar, que não terminou ainda a temporada do seu Sakamoto. A gente tem que fazer seu Sakamoto, rapaz. Menino Sakamoto Days, tá me saindo um pouco chufudô tão gostoso. E quanto a Sakamoto Days, em um hemisfério mais perto de você. Não, espera acabar primeiro, que não acabou ainda, não. E a Yotsupa Nakano, uma das quíntuplas de Gotobun no Hanayome. É aquela porra das quíntuplas, né? Essa aí, é. Qual das quíntuplas? Escolhe. Puxa então, uma, ela. É a segunda mais nova. Pô, se faz muita diferença, né? São quíntuplas. Mas foda-se. Diferença de minutos de nascimento, vamos lá. Tá bom. E a voz no Brasil? No Brasil, temos a Thaís Feijó, que entre outras personagens fez a Coro de Akame ga Kill. Quando? Não enviei, mas o anime é foda. Eu achei. A Estia, a deusa de Danmachi, Dungeon Ideae, o Motomeiro, no Amati Gato. É a Kao aí, né? A deusinha do comecinho, né? Do protagonista, né? Sim, exato. É. E você, respondendo a sua pergunta... Peraí, calma aí. E respondendo a sua pergunta, filho de uma puta, continua sendo errado pegar mulher nas dungeons, tá? Porno. É. E aí, Naka no Konoko, de Come Não Consegue Se Comunicar. Naka no Konoko? É aquela menina com um sotaque de interior. Ah, é a caipirinha! Nossa, eu adoro essa personagem! Nossa, eu adoro essa personagem! Ela é uma doçura, velho! É uma fofura, cara! É muito calma aí! País Feijó, gente fina pra caramba, mano. É muito fofo, adoro a Inaka. Nossa, aquele episódio da Inaka no templo taoísta. Nossa senhora, que coisa mais fofa. Aí agora eu vou ler pra vocês os títulos dos 12 episódios. A listagem vai estar no post, mas vocês vão entender mais ou menos como se passa cada parte da história. O episódio 1, a reunião. Episódio 2, sobre meu futuro esposo. Episódio 3, nosso primeiro encontro. Episódio 4, o presente. Episódio 5, repercussões. Episódio 6, a determinação e o trovão. Episódio 7, a deslumbrante dama do verão. É aí que aparece a irmã do Kudo. Sim. Cara, eu me apaixonei pela irmã do Kudo, cara. Episódio 8, Pesadelos e Sombras Tenebrosas. Episódio 9, Sonhos Sufocantes. Episódio 10, Cerejeiras no Verão e um Grave Erro. É aí que os poderes da Mio começam a se manifestar. E aí que a chinela canta, meu filho. E referência a Skypiea. Ah! Minha chinela vai cantar! Mano, a dubladora do Luffy mandou bem pra caralho, mano. Tu vai ver como é que eu vou mandar na abertura de Skypiea. Né, vamos lá. Episódio 11, O Legado de Minha Mãe. E aquela caralho, história com a cerejeira, da... puta que Nossa pariu. Nossa senhora, é aí que contam o passado da mãe da Mio. E é aí que a gente fica com mais raiva ainda do filho da puta. E episódio Nossa 12, senhora. Que é o season finale, A Luz na Escuridão. Mano, é foda. Primeiro de tudo, e a gente vem falando isso no anime, tipo, no episódio direto, qualquer semelhança com a Cinderela é mera coincidência, só que não. Não, não é mera coincidência que a própria autora falou que se inspirou na porra da Cinderela. Pois é, pra você ver, tem gente que ainda acha que é diferente. A própria autora falou, plagiei a Cinderela assim, foda-se. É a minha Cinderela with lasers. É, por aí. A gente vê um jeito diferente de fazer magia. Porque eu ainda não acho que é magia, eu acho que é poder psiônico. O que não deixa de ser uma certa magia. Né? A gente tem isso forte no anime inteiro, não só na primeira temporada, as disputas políticas por poder. Porra, e quando entra na conversa o príncipe do Japão, né? O príncipe do Império. O imperador. Nossa! É, o príncipe do Império, sim. Nossa, esse príncipe é outro também. Tá, né? Ele é um filho da puta, mas é um filho da puta que a gente gosta, né? Sim. Mas ele é. Então, ele mas é filho imagina... da puta. Ele faz as filhas da putagem. Então, imagina um maluco que é príncipe do Império Japonês e o cara tem o poder de predizer o futuro. Não é? Mas é. Puta que pariu. Aqui, o, entre aspas, pai da Cinderela é corrupto. Que não... Imagina! Porque o pai da Cinderela, na obra original, né? Não é. Era um corno. É um corno. Mas enfim. Lembrando que na sinopse diz que a Mio não tem poderes. É que os delas, não, além de não serem aparentes, despertaram muito tarde. Aí é que tá. Depois que a gente vai vendo os episódios, é que a gente só vê o despertar. Despertar! Né? Lá no episódio 10. Sim. É. Mas a gente já vê alguma coisa dos poderes da Mio desde o começo, quando ela sonha, e ela Sim. sonha com as coisas malucas, porque o poder dela é ligado nos sonhos, entendeu? Sim. Então ela não é que ela não tinha, ela não aparentava ter, é diferente. É que o poder dela não, vamos dizer assim, ele não é aparente pra todo mundo. Uhum. Ele é mais um negócio que o pessoal só vai saber se, primeiro, se ela entrar no seu sonho, segundo, se alguém disser alguma coisa a respeito. Uhum. Primeiro, agora, uma outra coisa que eu notei fazendo a pauta: em Cinderela, o príncipe é burro pra caralho. Já aqui, o Kudo é inteligente pra porra. Não, o Kudo Kyoka é muito inteligente, ele até fala. Ai, porra. É. Assim, primeiro de tudo, ele é inteligente pra caramba, não é à toa que ele é general do exército do Império Japonês. Segundo, Sim. ele é poderoso pra caramba porque os Kudos são poderosos. Porra, pá, Kudo, quem tem Kudo tem medo. Não, esses não tem medo, esses daí são corajosos. Ah, mas todo mundo tem medo do Kudo. Ah, isso sim. E aí a gente nota, inclusive como na obra original, quando os parentes têm inveja até da fome que a gente passa. É mole, a porra da irmãzinha pentelha tem raiva da Mio de ser magrinha. Claro, vocês não alimentam a cretina, porra. Quer que ela seja gorda como? Vamos lá. Tem inveja da Mio ser magra. Porque a Mio quase não come e faz tarefa de casa, ou seja, ela tem uma forma física invejável e uma força física invejável. É beer! Não chega a ser beer, mas ela é bem forte. Segundo, a bicha tem um raciocínio rápido. A Mio, ela é muito inteligente, mesmo que não muito desenvolvido. Problema da Mio é confiança, não é isso? Então, o caso da Mio... É que assim, ela foi tão desacreditada desde o começo que ela sofre de uma baixa autoestima crônica. Nossa senhora! E aí a gente tem a questão. Quando a mãe da Mio selou as habilidades dela pra protegê-la, acabou causando o efeito contrário. Né? E isso a gente vê no episódio 11, quando a gente vê o passado da mãe da Mio. E por que ela selou os poderes da Mio foi justamente pra evitar que ela fosse explorada como como eu posso dizer, vaca parideira, moeda de troca também, não, mas isso ela já foi. De qualquer maneira. Ah, mas ela já foi pro Kudo porque só sobrou o Kudo, né? Sim, mas de qualquer maneira é moeda de troca, né? Porque os Kudos são uma família muito poderosa. Yeah. E por fim, como eu já disse antes, o OVA é a continuação direta do 12º episódio. É, a gente fala no próximo. Próximo episódio a gente fala disso. Porque assim, lembra que ela foi treinada pra poder se portar como uma dama e papapá, papapá, fizeram um vestido e uns caramba quatro? O OVA... Pela lindinha da irmã do Kudo? Sim. O OVA, vulgo 13º episódio na Netflix, é justamente essa festa. Uhum. Mano. É onde a gente já conhece, assim, carne e osso, a porra do príncipe. Sim, exato. O Kudo já conhecia o príncipe porque ele se reporta diretamente a ele. Sim, mas a gente nunca tinha visto a fuça do cara no anime. Então, no anime já tinha visto, sim. Principalmente não, quando você... Eu tô falando da Mio, bebê. Então, a Mio nunca tinha visto. A Mio então, conhece falando... ele no OVA. Eu tô falando da Mio, bebê. Poxa, entende. Presta atenção no contexto. Mas é, e outra coisa. Tirando o fato de que meu casamento feliz foi extremamente baseado em Cinderela... Digamos que tem uma tensão política absurda. Não é porque tem poderes, entre aspas, poderes mágicos, que vai deixar de ser tenso pelos motivos certos. É. E é por isso que acabou conquistando tanto a mim quanto a Nerdmaster. Isso é verdade. E sim, está rolando agora a segunda temporada de Meu Casamento Feliz na Netflix, né? Netflix patrocina nós. O pau tá torando. Tá? Sim, porque a segunda temporada a Mio tá aprendendo a usar os poderes dela. E tem umas gangues de gente com poder fazendo merda. Sim. E outra coisa... E a gente descobre a verdade sobre o pai da Mio. Pois é. E outra coisa, se na primeira temporada a gente aprendeu a rodo sobre o Saimori, na segunda temporada a gente aprende a rodo sobre o Kudo. Ô, rapá, a gente aprende um monte de coisa da família do Kudo. O Kudo de todo mundo fica aparecendo. Ah, variar, né? Enfim. Mas, Jorge, como a segunda aqui. Peraí, conte aqui comigo. Não, a gente vai dar nota. Primeira temporada. Então, você deixou eu falar? Não deixou, né? O que eu ia falar é o seguinte: como a segunda temporada ainda não terminou e a gente vai demorar ainda um pouquinho pra fazer episódio sobre, nós vamos dar a nota pra primeira temporada. Ah, tá. E, Nerdmaster, por que que a sua nota é 10? Eu acho que a minha nota 10 é 10, né? Cara, esse anime é maravilhoso. Nossa, cara. O Jorge tá aqui pra não deixar mentir sozinho. Eu nunca me apaixonei por um anime tão rápido quanto eu me apaixonei por Meu Casamento Feliz. Tô mentindo? Nem um pouco, até porque a gente começou a assistir o Meu Casamento Feliz quase na mesma época. É assim que saiu. Sim. Assim que saiu, viu lá, Meu Casamento Feliz, eu fui olhar. De curiosidade, nossa, né? Que coisa bonita, meu Deus! Eu cheguei lá no Jorge. Ó, já está bonito demais da conta, senhor. E eu virei pra ele e falei assim, eu sei, eu tô assistindo. Né? Porque assim, quem assistiu as lives na Twitch vai lembrar que eu falei de Meu Casamento Feliz em um das lives de indicação, que foi antes da temporada dele. E eu já, em live, coloquei este episódio na minha lista de para assistir. E quando veio, eu assisti e me apaixonei imediatamente. E por que será que a minha nota 10 é 10, né? Por que será que a minha nota 10 é 10? Né? Não sei por que a tua nota 10 é 10, não faço ideia. Então assim, por enquanto a gente termina o episódio por aqui. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu até agora e nos assistiu no YouTube até agora. Um dia eu vou fazer essa gravação de episódio rodar lá na Twitch também. E, assim, o que eu sugiro agora pra vocês, acompanhem o canal do YouTube do Paranerdia para assistir os shorts e os episódios completos sobre Guerra nas Estrelas. Não, sua besta, é Jornada nas Estrelas. Ah, eu sempre me confundo na versão em português. Porra, é Star Trek. Pariu. Guerra nas Estrelas é o Skywalker, é o Darth Vader. É, Guerra nas Estrelas é Star Wars, porra. E também tem o episódio do Paranerdia sobre todos os episódios de Guerra nas Estrelas. Já fez todos? Acho que fez. Não sei. Talvez não, sim. Eu acho que eu parei no último Jedi. Ah, parou no episódio 8? Eu acho que sim. Eu aceito. Tem que ver. Então, eu acho. Se parou no episódio 8, eu aceito fazer o episódio 9. Ah, é, eu vou ver. Não lembro qual que eu parei, não, mas foda-se. Enfim, de resto, muito obrigado e até o próximo episódio. Matane! Bye bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Esfera na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.